seu covardão. Quis pagar uma de sabichão, foi pensar pro lobo bobão, tomou processo e saiu pelo ladrão. Ninguém viu o mundo. Cai fora, apaga seu blog, mundo. Grande fracasso, ninguém viu o mundo. E Maola putinha do Lula e vivia no mundo da lua, até que foi parar na rua. Deu fracassado, ficou